esquerda, seta bom, 35 frote, controle 120 da cima 8, aciona 5435. Autorizado Fortaleza, 370, decola da pista 10, curva esquerda no perfil da Momo Frote, Propulso 119, Bangu, Nabucco e direto. Frente 20.8 e o transponder 5435, gol 9105. É o 9197, completa final, torre 1895. 1895, bom dia, obrigado. Salvador Oxanel 6251, da ponte 07 para push e acionamento. Oxanel 251, autorizado push, contato. Autorizado, importaremos o saque do 6251. Colo 9928, colo 28, direita, colo 1, 21, decima 1. Direita, 21, 9928. São Salvador. 9928, livrou na sua escuta. Bom dia. Bom dia, voo 9928, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, com 9928. Guarulhos 320 autorizado, VPS 1-0, Tabaté, decola pista 1-0, curva direita, saída da L, transição ótima, controle 1-0, décima 8, aciona 5-4-3-6. Com 5 a bordo, 5-23 alternado é Galhão. O 928, manter a posição de Estrela Juliette, coordenando. Estrela 251, autorizado Taxi Indy, ponte preta 10, torre 118, 10.95, legal 10, 18, confirmando 15 na base. Confirmou 15 na base. Beleza, Taxi Indy 1295, pode ser o 625. Eu 9918, na Juliette, 7 passagem a 2 para o seguinte ponto de espera, pode passar aí, portão 05. Juliette, 7 passagem a 2, posição 5 após, gol 9928. 25, decolou 3.6, controle 1, 2.0, sinal 8, bom voo. 2.08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Xanera, 6.251, no Gaio. 6.251, contato radar, suba para o 3.60, segundo Gaio. 3.60, 6.251. Paulo Salvador, muito bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia. A Bianca Oscar, 90 quilos. Bianca Oscar, 90 quilos, bom dia. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finca de número 7. Já do reboque do 7-3, com reboque, alfa, eu acho que não é aqui. Salve, torcido, tem como confirmar? Autorizado, tá com até 7-3, reboque não 7-3, eu acho que não vem aqui. 7 quilos. 317-1 no solo. Prossiga. Tem chamado pro início do push? Nesse momento não, se eu preciso de um chamado. Não, só para um reboque, tá ligado? Então se não tem chamado, tá tranquilo. Acho que é 90 quilos, autorizado da porta 07, da porta 10. Posta 90 quilos, gente, já comprei. Ganha 251 no Recife, 251 até no 3395. 251, 3395, Sena 62, 51 no bonde. Salvador Avianca Alto 90 quilos, comunicando o término de reboque. Sim, bom dia. Bom dia. posicionamento da 31 na 71. Autorizado push na 3171 e aponto no Texas. Salvador, bom dia, voo no 9953, autorização Galeão. Direita, Dael Leda Lume, 1208 no controle, 5431 no transponder, gol 9953. 9953, correto, ponto push. Olá. Para o parque da 31, 7 ouro, 2 no meio a bordo, 410, com medo. Autorizado táxi Índia, ponte paredão no 02, 118, espão 95, legal no 08, 3171. Ainda 3950 na 31. posicionamento no 02. Romeo 1-05, ali, solo 562, liberal pote, via Índia, autorizado push, contact. Autorizado push, o gol 9-1-05, reportará para o táxi. Gol 9-1-05, copiou, que deve coordenar o tipo de solo e aguardar a R2, liberal pote, via Índia. Afirmativo, após o Airbus livrar o pátio, autorizado push deck, obrigado. Bom dia, linda, coluna 0, ventando 50 graus, 89. Linda, coluna 0, tá correndo. 3171, decolou 857, controle 120, decimal 8, não vou. Obrigado, bom dia, 317. Salvador, bom dia, eu tenho 3171. 3171, contato radar, só para 320, saída da EL. 320, na EL. Salvador, bom dia. 9105, ponto de espera da 10. 9105, bom dia. Linha decola 10, vento 150 graus, 79. Autorizado aliado decolar na 10, 9105. Vou Alpha 083, descontei dentro, clear, both arrival, distance 4,000 feet, unit 1018. Both arrival down 4,000 feet, unit 1018, Alpha 083. Decolou 01, no controle 1, 10, 0, decimal 8, não vou. 08, boa. Solo Salvador, azul, alfa e aquilo. Azul, alfa e aquilo. Opa, é, reiterando aí, alfa e Quebec. Eu tô aqui no parte 3, querendo fazer o... o reboque para a posição 2 do Pátio 1. Acabou de manter a saída, guarda. 3, para ingressar no Pátio 1. Aqui, gente, reportarei na entrada do Pátio 1. Azul 2775, contato radar sobre a posição coral, vou na Prodimar e reporta descida. Ok, a gente tem informação essa, vai voar na proa de mar e já está no ideal de vídeo. Pista para 050 com 2509. Resta 2209. Ok, 050, confirma a velocidade. 220. Ok, 2209, azul 3171, Recife 251, alterno 3325. Transmissão muito baixa, não consigo compreender. 3171. 3171, Recife 251, alterno 3395. 351, 3395, Recife 3375. solo, azul Alfa Yankee Quebec, tá pronto pra entrar no Pat 1. Autorizado, ingresso Pat 1, reportando o término Alfa Yankee Quebec. Salve, eu vou fazer direito, can you say again, please? Confirme your speed. Speed is to destino, eu vou fazer direito. 250? 250, yeah. 250 knots, Europa 083. Roger, this is 220 knots, Europa 083. 220 knots, Europa 083. Caldo autorizador, puxa, ponto mental. Após o reboque, está autorizado, chama para o ataque, 9953. 3085-2546. Azul 2775, da presente voo direto Duna, descendo sem restrição para 2000 pés, ajuste 908. Ok, direto Duna, 2000 pés, sem restrições, azul Alfa 083, on the vessel, turn right, heading 230. Final heading 230, degrees, Alfa 083. Limit is the localized course. Alfa 0775, tomando 220 mais. Afirmativo. Contra a velocidade número 1. Mantém a velocidade número 1, Alfa 0775. Salvador, Chané, 6225, bom dia. Chané, 6225, contato radar sobre a posição Conde, voo e Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, reporte 10 do Cida. Vamos lá, Bonfi, 6225. fala que você está me ligando. Nome é 225, desça para 4.010 e ajuste 909. 4.010 e 909, será minha 225. Salvador Europa 083, confirma que é nem? 1019. 1019, tá quieto. Ah, estou ficado na posição 2, obrigado, bom dia. Rota 083, descend 3,000 feet, QNH 1019. 3,000 feet, QNH 1019, Rota 083. Para o táxi, eu vou 9953, 179 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Autorizado táxi em Índia, pode ficar no 02, 198, 195, negão no 019, 199. Ou 9953. Pois é, ataque da Índia, ponto espera 1895 ou 9953, 109 ajuste. O 2775 foi Duna. Ah, foi de Duna, 2775. O azul 2775 completa direita para o 065. Direita 065, azul 2775. American 083 to intercept localizer, turning left, the left heading 150. Left heading 150 to intercept localizer, runway 10, Europa 083. 9953, ponto 0010, pronto. 9953, bom dia, Anin, decolando 0, vento 160 graus, 8 nós. Pesado, Anin, decolando 0, 9953. Fazer o C, complete left heading 130. Continue left heading 130, Europa 083. E o final do top establish on the localizer, Europa 083. Yeah, we're standing 130 degrees, we will establish on localizer runway 10, Europa 083. Controle Salvador, azul 2775, estabilizou no localizer. 2775, completa final, torre 1895, vou pouso. 2950. Controle, bom dia, Rio 5973, com informação ECO. Sou instalador, Buenas, azul 2775. 2775, bom dia, continua a aproximação, aguardando, fica livre. Aguardando, 2775. O Xalé 6225, voe pelo. Pelo, 6225. Europa 083, descend 2,000 feet, QNH 109, request established on the localizer, clear final. Down 2,000 feet, QNH 109, we've got you with the localizer, runway 10, Europa 083. Verão 9972, identifica. 199. Tive pouso na 190 azul 275. 19953, decolou 18, controle 1-10, vítima 8, bom voo. 108, obrigado, bom dia, bom trabalho. 1953. Controle Salvador, muito bom dia, bom 9953. Contato radar, suba para 3-0 CDL. 360 da EL, tem uma possibilidade de curvar direita, direto até 10? E 10 era de centro, após 2000 rua da EL. Após 2000 da EL, vamos lá. Aguardando a coordenação, 0-0-3, complete final call tower 1-1-8-0-9-5. 1-1-8-9-5, Europa 083, bye-bye. 1-1-8-9, Europa 083, localize runway 10. Europa 083, runway 9, continue approach and expect landing clearance. Continue, Europa 083. 0865, identifica a chegada Golf, desce, mantém 080 e reduza para 250 mais. 080, entra na redução 250, 850. Puxa na 6225 velocidade. A indicada é de 250 mais, 6225. Gente, mantém a velocidade inicialmente. Mantém. Verá 9972, quero informação, está uma milha à direita desse armário. Gente, desce para o nível 1620, o Federal 9973 já porta atingindo 2309. Cinco pouso, 2-1. Liera direita, solo 1, 2-1, décima 1. Direita, próximo, 2-1-1, solo azul, 2-7-7. Quilo, 4, 3, 4, Romeu, com a posição prevista. Fica atento à sinalização. Alfa, Quilo, 4, 3, 4, Romeu, DC-75, galera. Será 9972, 271-130. Chamou 09, livre da restrição. Autorizado, desce 2000 pés, via 6225. Livre da restrição, negativo via. Negativo, cara, via lateralmente. Entendendo? Livre das restrições de velocidade, altitude, lateral 6225. Descendo sem restrição para 2000 pés. Se tiver condições de interceptar na proa de Duna, está livre, voa Duna da presente, descendo para 2010. Ótimo, então, vai voar Duna 2000, 6225. Controle, voa lá, fica bem. Castillo. Transportando na consciência pro de Dajel. Nosso tipo de neve. 1995-3-25-1, a terra 3395. 3395, chegaram no trabalho. Passageiro 83 on the ground, it's 24, break 83 right and call ground 12 on the small one. To the right, 1-1-1, I'll repeat it, 83 right. Federal 9972, 2 até 1 centena. Já estou 1 centena, Federal 9972. Número 865, redução para 2209, número 4 na aproximação. 220, 85973, velocidade. Quer reduzir a velocidade para 5973? Passando velocidade do Rio. Agora 240. Gente, reduzir para 220, número 2 da aproximação. 220, 5973. Alfa Juliet, Gate 1-1. Alfa Juliet 1-1, Europa Juliet. Chanel 625, na frente do ano, está livre MS, reporta localizador. Batalha estável, 6285. 25973, já se via para 3000, pés e ajuste no 09. 2019, 3000 via, 7973.